Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Vem aí mais um Agita Seixal. Realiza-se a 27 de maio nas zonas ribeirinhas do Seixal, Amora e a Rentela. Para nos falar sobre esta iniciativa, temos hoje em estúdio connosco o presidente da Associação das Coletividades do Conselho do Seixal, José Carlos Gomes, que vai responder às questões de Sofia Loução, do Gabinete Seixal Saudável. É já tradição anunciarmos no programa a realização deste evento, que é o Agita Seixal, uma iniciativa que junta desporto, animação, bem-estar e saúde. Para quem ainda não ouviu falar do Agita Seixal, do que se trata exatamente? É uma iniciativa da Associação das Coletividades do Conselho do Seixal, com o apoio da Câmara Municipal e juntas de freguesia do Conselho, cujo intuito é comemorar o Dia Nacional das Coletividades, em conjunto com o Movimento Associativo do Conselho, através da sua participação com as atividades esportivas, culturais e recreativas que cada coletividade, portanto, tem no seu seio. E tem como objetivo agitar durante uma manhã o Conselho do Seixal e levar até todos e até todas a possibilidade de experimentarem um vasto leque de modalidades esportivas e recreativas, celebrando ativamente a importância da atividade física associada ao conceito de saúde. E que atividades prepararam para este ano? As atividades são inúmeras, são variadíssimas. Começam, portanto, por existir atividades de palco e existir demonstrações de várias áreas, desde vários tipos de dança, por exemplo, body combat, aeróbica, basquetebol, hóquei, jogos tradicionais, ciclismo, aeromodelismo, atletismo, o torneio da malha, cicloturismo, atividades gímnicas, desporto adaptado também com a escola de Bócia, entre outras atividades, das quais, portanto, aqui é importante referir, porque no fundo é a atividade, portanto, mãe do Agita, das quais destaco a caminhada comemorativa do Dia Nacional das Coletividades, com o enquadramento também de uma caminhada das grávidas. Portanto, esta caminhada vai confluir depois num ponto central, que é no espaço ribeirinho junto à Quinta da Fidalga, e decorrerá em paralelo, portanto, com as atividades que estão a decorrer nos vários pontos onde o Agita se realiza. Dizer aqui também que a Cruz Vermelha Portuguesa vai acompanhar esta caminhada, participando no Agita, e de referir também que nesta manhã do Agita Seixal vão haver zonas de área de participação em Amora, na Rentela e Seixal, em Amora aqui de frente ao Leclerc, na Rentela, naquele espaço ribeirinho, frente à Quinta da Fidalga, e no Seixal, frente à Quinta dos Franceses, onde é habitual, portanto, nos anos anteriores, também se realizar o Agita. E vão existir nestes três pontos um posto de recolha de géneros alimentares não perecíveis, a reverter para o armazém e a gerir pela CRIART, que é a Associação de Solidariedade no âmbito da Emergência Social Conselhia e da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas Sem Abrigo, sob o lema Agitar pela Família e pela Inclusão. Esta é uma integração da Divisão de Ação Social da Câmara Municipal do Seixal no Agita, portanto, que termina, portanto, a sua semana social também enquadrado no Agita com esta recolha de alimentos, e desde já convidamos todos os participantes do Agita a poderem levar o seu saco de arroz, de feijão, a sua garrafa de óleo, enfim, alimentos que efetivamente não se possam estragar, que são alimentos perecíveis para depois serem distribuídos às instituições, portanto, mais necessárias citadas do Conselho. Dizer também que nesta recolha de alimentos os grupos motardes do Conselho do Seixal também vão participar no Agita e participar na colaboração da recolha destes alimentos para as instituições que depois os vão receber e distribuir por outros carenciados. Não é? A participação tem algum custo? Não, a participação não tem custo algum. Portanto, ninguém paga para participar no Agita, tanto nem em termos daquilo que são movimento associativo, que põe, portanto, os seus alunos e os seus ativistas, portanto, das áreas de cultura, recreio e desporto, portanto, a fazer as demonstrações e as ações de palco, como todos os municípios que se queiram enquadrar, não só na caminhada, como viver o Agita e passar uma manhã extremamente agradável, tanto que isto é aberto à população em geral, não tem qualquer tipo de custo. Portanto, venham à vontade e, pela vossa saúde, mexam-se, porque é importante nós fazermos atividade física. Não? Quando e onde é que se irá realizar? Olha, o Agita Seixal tem a sua realização no dia 27 de maio, que é um domingo, durante o período da manhã, compreendido entre as 10 horas e as 12. E vai-se realizar, portanto, nas zonas ribeirinhas de Amora, Rentela e Seixal, Ou seja, na zona da Amora, como já referi anteriormente, vai ser, tanto o ponto central vai ser frente aqui ao Leclerc, na zona ribeirinha, na Arrentela vai ser no espaço ribeirinho junto, em frente à Quinta da Fidalga, aliás, e no Seixal vai ser, portanto, na zona da Quinta dos Franceses, frente ali ao Cacilheiro, que costuma estar ali, portanto, ancorado. Dizer também que na fábrica de lanifícios da Arrentela vai decorrer o torneio de malha, com as nossas coletividades, portanto, que, inseridas nesse mesmo torneio, de maneira que toda esta zona vai estar em ebulição com o movimento associativo e naturalmente com a população do concelho, que vai certamente integrar o agita. Para os ouvintes que estiverem interessados em obter mais informações, que contactos deixaria? É o contacto da Associação das Coletividades do Concelho de Seixal, o contacto telefónico, que passo a dizer 927148702, ou do seguinte e-mail: acc.seixal@gmail.com. Contactos úteis para saber mais sobre o Agita Seixal, que decorre a 27 de maio nas zonas ribeirinhas do concelho, entre as 10 e as 12 horas. O Seixal Saudável termina hoje por aqui, regressa na próxima semana para falar sobre a saúde em movimento pelas escolas. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.